comienza la fiesta. Sucesso em Tecno Melody. Marlon Branco e Isabelice. DJ André Pancadão. O verdadeiro show dos DJs do Pará. Vamos tremer com o tremer terra do Maranhão.